sobrevivente. Aqui é o duelo. Eu reconheço, eu faço parte desse magistério. Há 7 anos eu tô nessa revolta, só aguardando a minha vez, a minha hora. Eu acredito, porém também confio, que essa lição de vida tornará o meu ofício. Se eu fazer certo, no peito leva a sério, não. Não desandar, olhar pro céu e não pro inferno. Mano, é foda, tem algo que sufoca. De vez em quando existe alguma coisa que até me revolta. É crocodilagem, também a pilantragem. Você aposta tudo e acredita de verdade. E o que recebe, você já tá ligado aí. Apunhalado, odiado, jogado, julgado. Crueldade, mundão, eu faço parte. Não quero ser mais um na fila imensa dos covardes. Que larga tudo, joga tudo pro alto. Não acredita, desanima, erra o alvo. Que é o sistema, o mesmo que te deixa trutar na podridão, desamparado, morto na sarjeta. O meu refúgio, no rap eu encontrei. Não vou falar mentira, teve dia que eu desanimei. Mas não caí, aprendi, permaneci. Aí, tamo firmão, me atura, eu já vou prosseguir. Não tenho nada pra te oferecer. Não tenho uma mansão pra empregar. Essa é a missão que Deus me enviou. Nada é por acaso, eu faço pelo amor. O dom divino, a cartilha pro menino. A mesma lição de vida que prossegue ao infinito. Eu agradeço a todos que me criticou. Não tenho nenhuma bronca e guardo sem rancor. Tenho saudade das velhas amizades. Churrasco lá na chácara, guardo bem todas as imagens. Rota do crime, assim começa um filme. Com um roteiro bem montado e um ator que se define. Nova cena de uma tal maneira. Podia tá aqui carregando essa bandeira. Um livramento, um ato traiçoeiro. O homem obedece o que é escrito no seu testamento. Me livra disso, subestima a minha sina. Meu alvo é o sistema que já tá pronto na mira. Valeu, Valinho, seus filhos, suas quebradas. Um salve pros irmãos que despreza a playboyzada. Que na neurose te deixa sem seu carro. Vai, filho da puta, corre lá, liga pros ratos. Conheço isso, eu sei o que é o enquadro. Eu sei o que acontece se não for engravatado. Que porra é essa? Que ponto que chegamos? O motivo por o qual eu tô aqui passando um pano. Crueldade, mundão, eu faço parte. Não quero ser mais um na fila imensa dos covardes. E também não quero jamais esse duelo. Na mente as consequências e na cinta carrego o ferro. Não tenho nada pra te oferecer. Não tenho uma mansão pra empregar. Pra me obedecer. Não sou um sol que clareia a noite. Eu sou sobrevivente de uma guerra que me entristece. Não tenho nada pra te oferecer. Não tenho uma mansão pra empregar. Pra me obedecer. Não sou um sol que clareia a noite. Vivente de uma guerra que me entristece. Corre, pivete, se livra logo disso. Esconde no matinho, no cantinho esse fininho. Que engraçado, você acha bonito. Os boy pagando pau e as piranhas se abrindo. É o futuro que você quer partir. Roubando, sequestrando, saindo fora de si. Diabo reina, aplaude da risada. Na esquina tem coral com as quadradas engatilhadas. Pronto pro bote, pronto pro arrebento. Sua mãe desesperada reconhece esse sujeito. Vê se acorda, se anima, vai pra escola. Se for pela merenda, tudo bem longe da rota. Cola na praça, aproveita o tempo vago, imagino amanhã deixar de lado baseado, caralho. Saber chegar é tudo que te resta. Se puxar, não atirar, amanhã tiro na testa. Não, não seja otário, não banco sanguinário. Ninguém tem 7 vidas, estilo peito de aço. Posso dizer, a carreira não foi boa. O Daniel foi enterrado por um motivo à toa. Roubou a cena, ganhou troféu imprensa. A sorte não reinou, acabou sua frieza, me diz. Exemplo ruim, mas eu tenho que mostrar. Amanhã vai ser o teu corpo que vai tá nesse lugar. Ainda quente, o caso é urgente. Comunica a família, a Sion no Bracalente. Crueldade, mundão, eu faço parte. Não quero ser mais um na fila imensa dos covardes. Quero mover, cutucar sua ferida. O apelo já foi dado, devolve outro da vida. Quero que tenha a chance que eu não tive. Colegial, faculdade, não escola do crime. Não tenho nada pra te oferecer. Não tenho uma mansão pra empregar. Pra me obedecer. Não sou um sol que clareia.